eu vou passar a vez. Será que eu vou ficar de boa? Pegando outro e vendo você ficar com outra pessoa. Não vou não, já dispensei o gato que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô solteira na night. Cê tá batendo muito mais.